Tenente, autorizar, informar a fora do solo controlado, inicialmente corredor acertado, visual com a aeronave, está alinhando na 17. Tenente. Voltou, 1, 2, 3, 4. Tower, good afternoon, 35488. 35488, continue approach to runway 10, stand by, clear to land. Roger, 35488, but could you confirm, is clear for landing? Stand by, clear to land. Stand by, runway vacated, 35488. Roger. Para solo, Guardião. Controle agora 119.35, bom voo. Aos 38, controle 119.35, grato, seu retorno. Aliado e prato, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, aguarde. Oceania 6321, decolado aos 38, controle 119.35, bom voo. 1935, obrigado. Para Guardião 02. 02. Controle na escuta, prossiga. Comandante Salvador, está ingressando na linha do litoral. A intenção é realizar sobrevoo de Pituaçu, com toque de metida no TRE, arremetendo controle de Ondina. Gente, no través do Parque Pituaçu, o senhor aproa o Pituaçu. Através do parque, irá aproar Pituaçu. Padrão 02. Boa tarde, controle. É o Oceanero 6321, na Gole, o Fito. Contato radar, Chanel, sobe ao 340. Subindo ao 340, assim que possível, o Fito, por gentileza. Gente, aguardando a cópia, pede a polícia da LWS? Afirmativo. E a pista operando por extensão, 1200 ainda. Apenas 90 metros deslocada a cabeceira 10. Grato. Autorização de pouso, continue a aproximação. Mantendo a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Para ela, 118.6. 118.6, um bom trabalho. Quando 076, reduce to 20 knots. We have 220 knots, quando 076, approaching payload. That's right, after payload, do na position, and clear, intercept localized course. Condo 076 after payload, direct Duna, clear intercept, localizer runway 10. 5. Penal GNS, R9 para 10. Bono 395, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Cliente. Pushback, acionamento, TAM 32, 17, gate é o patch. Autorizado, chame táxi, 32, 17. 217. Só para coordenação, o guardião da visão com a aeronave, já para bloqueio do walk. Irá interferir. Ok, informo que mais um minuto terá um 67 passando aí em cima. 67, não irá interferir, está restrito a 300 pés no pitú. Condo 076, clear descending 2000. Condo 076, descending 2000. Alfa Vitor Juliette, decolado 42, controle 119.35, bom voo. Canal 37, controle, torre direto. Bono 395, livre pouso, pista 10, 150 graus, com 109, informa os primeiros 90 metros fechados. Afirmativo, dá pra notar, tá brancão. Mantém mil pés, corredor axé, informe no farol da barra. Salve pra mim, Abaxé, repórter fora da barra, Alfa Vitor Guilherme. Foxtrot, leave backtrack, Solos 43. Tente livre backtrack, formará segurando pista. Bravo 3, Foxtrot. Yeah, arremeterá com pula da ola sem interferir com o senhor. Ok. São 3835 na posição 9 para pushback acionamento. A 9 está autorizado, chame táxi. Chama táxi 3835. Cross 076, complete approach. Without the glide at power 18.6. Chama 6321, Recife, agora 288. O Apino. Coordene direto com o centro, Xanel. Podemos chamar agora o centro? 288. 288. Roger, maintain position, wait to enter airport. Maintain position, 3548. Establish localizer 10. Segundo 076, good evening, stand by runway vacated. Standing by, Condo 076. Torre 186, atenta 67, passando agora da Simbra. 186, boa. Salvador, papai pegou Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, reporte a 3 milhas final da 17. A gente autoriza a interceptar o eixo então? Afirmativo. Interceptar o eixo da 17, reportando a terceira milha. Bono 395, Solos 44, ao livrar 121, decimal 9. Leonardo 209, boa tarde. Boa. Bono 076, the first 90 meters, runway 10 is closed. 150 degrees, 09 knots, clear to land runway 10. Set land, Condor 101. 076. Ciente Brava 3 Foxtrot, boa tarde. Para o táxi 3297, estamos com 179 a bordo, Altena Guarulhos, 3 horas e 10 de autonomia. Autorizado Juliette Alfa, torre 186 na Charlie, 1012 de ajuste, TAM 3217. Ele táxi, minha Charlie, TAM 3217. Salvador, Webjet 6720, formação Romeu. 076, confirm the runway is only shortened 90 meters. 90 meters only, close it. Thank you. Ajuste 1012. Chego, via para 2000, 1012 no ajuste, 6720. Do TRE, apurando a linha do litoral com destino a Ondina. Ciente, informo a sua esquerda com destino a Valença, o Alfa Vitor Juliette, acima de 1000 pés. Copiou 02? Afirmativo, tá visual com a aeronave. Alfa Vitor Juliette, confirme sua altitude. Tá batendo meu pé, sim. Ok. Tá visual, lá para as nossas 10 horas. Vou inclusive ultrapassar agora nesse momento. Ok. Só fazer teu direto, tá visual com o guardião. Firma? Gole o fito. Gole o fito, obrigado. Na fita escuta pra cópia depois. 17.0 da 10, pronto pra decolagem. 3217, livre alinhamento e decolagem pista 10, vento no 40 graus 099. Livre alinhamento e decolada 10, tampei 297. 5488, thank you. Battleground, Bombia Condo 076. Condo 076, report before Juliet. Condo 076, calling before Juliet. Está Juliet, vou no 395. O 395 vai aguardar mais um instante que o tráfego que estava ocupando seu portão ainda não iniciou o táxi, só mais um instante. Ok, o 395 aguardando na Alfa da Juliette. Quieto. Está com 175 a bordo, 3 horas e 40, alterna com fins para o táxi. 3835, observe a TR da Trip estacionando na posição remota, posta livre, Juliette Alfa, torre 186 na Charlie, 1013 o ajuste, 3835. 1013 no ajuste, visão com aeronave da Trip, prossegue Juliette Alfa no ponto espera 186, tá, 3835. Vento no 40 graus, 1-1 no mais. Cópia. Bono 077, na escuta, prossiga. Autorizado, Galeão 340, Pesulu 14, decola da pista 10, curva direita da El Transição Blast. Controle 119, decimal 35, transponder 5526. Autorizado, nível 340 para o Galeão, via Pesulu 14, decola da pista 10, com a primeira curva pela direita, no perfil da El Blast. 1935, controle, 5526, transponder, igual no 077. 5526, correto, chamo pronto. Reportará pronto, no 077. Salve Salvador, o Condor 22 para acionamento no pátio autorizado. Autorizado, Condor, chame táxi. Da colada 50, controle 119, decimal 35, bom voo. Ingresso ponto 9. Mas o tempo ponto 9, é o 395. É, boa tarde, é o 3217. 360 com informação Sierra. 360 Guarulhos, aguarde cópia. Só retificando Congonha. Congonhas, é afirmativo. No 755, óbvio. Pronto, 755. Autorizado 360, Confins, Aperuísque 58, decola da 10, direita, gole, goza. 119, decimal 35, transponder 5530. 360, Confins, Aperuísque 58, decola da 10, curva direita, gole, goza, 1935, 5530. Ou no 755. Chama pronto para puxa, acionamento. Tamo lá. Condo 076-11, following the Boeing 737. Ainda quando 103-835. Confirm, park in position 1-1 and just follow the 737 in front. Condo 076, approve it, gate 11. Condo 076. Condo 076. Convita Juliette, farol da barra. Frequência livre para a coordenação Vera Cruz, Alfa Vitor Juliette. Frequência livre, PJ. Salvador, Guardião 02. Prossiga 02. 02, remeteu de Ondina, ingressando na linha do litoral, retorno para Salvador. Ciente, informe próximo farol de Itapuã. Acortará Itapuã, Guardião 02. Vamos na esquerda que vai evitar a formação, TAM 3, 2, 1, 7. Ciente. Cuidado conforme Brasília, nível 360, uniforme do Lula 7, decolada 10, curva direita, subida e agora eu fiz, chama 1935, seu fone 5534. Tá correto, Gol 925, chama pushback e assinamento. Chamaremos, obrigado. Bruno 399, cópia. Chega. Autorizado Congonhas 360, Apriuísque 58, decolagem pista 10, curva direita, Gole Gonza. 119, decimal 35, 5541, Gol no 399. Autorizado nível 360, Congonhas, pela Apriuísque 58, decola da 10 com curva direita, Gole Gonza. O controle 11935, transponder 5541, Gol no 399. Chama pushback e acionamento no 399. Vai chamar. Fala, Salvador, Condor 22, para cá. Condor 22, chame na interseção a torre 118.6, ajuste 63 e confirme PLB. Ciente. Livre alinhamento e decolagem pista 10, vento no 50 graus, 119. Para o Condor 22, autorizou decolagem pista 10? Afirmativo, tá no pátio da autoridade? Afirmativo, vai taxiar até a cabeceira e a ordem rádio e decolagem está ali. Afirmativo. Muito obrigado. Chame a torre 18.6. Para todo mundo, 18.6. Guardião 02. Guardião 02? Aguarde em Pitu. Em Coração, aguarde no farol de Itapuã para prosseguir para o pátio do Graia. Aguardará no farol de Itapuã, Guardião 02. Para o 040 na mão, ou no 6162. Tô 3835, está restrito nível 340. Restrito 340, 3835. Chame agora o Centro Recife 1288. Estamos no Centro Recife 1288, 3835. O curso do localizador, o F67. 620. 6720, torre agora 18.6. Afirmativo, já iniciando o cruzamento da 1-0, Guardião 02. Livre cruzamento, vento no 50 graus, 079, Guardião 02. Informa o tráfego Boeing da Webjet a meia dúzia de milhas da cabeceira 1-0. Ciência do tráfego da Webjet a 6 milhas da cabeceira 1-0. Guardião 02, informará como se trau ele. Ciente. O Condor 22 iniciou. Ciente. Web 6720. Web 6720, continua a aproximação, guarda na autorização para o pouso. Torre 02 já livrou o eixo, já na final para o pátio do Graé. Cliente, Guardião 02, reporte solo controlado. Reportará no solo controlado, Guardião 02. Condor 22, decolar 259, controle 119, decimal 35, bom voo. 22. Web 6720, livre pouso, pista 1-0, vento no 50 graus, 099. Baixar para o 9-6720. Controle Salvador, Condor 22. Condor 22, contato radar, suba 290. 22. Guardião 02, no solo controlado. Gente, Guardião 02, boa tarde. Solo 00. Solo 00, Guardião. Grato, 00, Guardião 02. Web 6720, solo 02, para o táxi 121, decimal 9. Solo 1219, web 6720. Motor de Salvador é o Guardião 06. Prossiga. Boa tarde, procedente de Agostina, agora no regresso ao Salvador, na radial 030, mantendo 2 mil pés aí, distante 27 milhas, estimando o ingresso no circuito em mais 14 minutos, com 03 a bordo. Manterá antes da Juliette, web 6720, aguardando a posição 08. Agostina, Serra, November Alfa Hotel. Paciente, informe próximo à rotatória. Paciente. Desça para 2.000 pés, ajuste 1013, informe no localizador. Para 2.013, informará localizador. Qual o Salvador, do ano 7554, puxa, assinamento no 612. 612, está autorizado, time tarde. Deixa eu ver o ataque no 756. Condor 22, Salvador. Na escuta, prossiga. Chame Recife agora, 12685. Recife 12685, Condor 22, uma boa tarde. Boa tarde. Autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi com 977. Salvador, hotel 3175. 3175, Guarulhos, nível? É, nível 400. Aguarde cópia. Na sua escuta. Salvador, 3567, com a Sierra, autorização 360, Brasília. 567, Brasília, 360, agora no corpo.